nossa roda de samba. Obrigado pela presença. Vem com a gente. Palma da mão. Chora, menina, chora. Quem não chora por amor? Chora, menina, chora, pra expulsar a sua dor. Chora, menina, chora, quem não chora por amor. Palma da mão, vai! Chora, menina, chora, pra expulsar a sua dor. Chora, menina, chora, quem não chora por amor. Chora, menina, chora, pra expulsar a sua dor. Porque o amor muitas vezes é cruel, mas pode te dar o céu, as estrelas e o mar. E faz também da tristeza a alegria, põe calor na noite fria, faz o escuro clarear. Chora, menina, chora, quem não chora por amor. Chora, menina, chora, pra expulsar a sua dor. Chora, menina, chora, quem não chora por amor. Chora, menina, chora, pra expulsar a sua dor. O desamor é amargo como fel, quebra o pote de mel, faz o pranto derramar. Não há ninguém que jamais chorou um dia. Dor de amor é fantasia, deixa o carnaval passar. Chora, menina, chora. Bate na palma da mão pro grupo CD. Chora, menina, chora, pra expulsar a sua dor. Vai. Chora, menina, chora. Cai na batucada, vem, vem. Chora, menina, chora, pra expulsar a sua dor. Nós ali. Chora, menina, chora, quem não chora por amor. Chora, menina, chora, pra expulsar a sua dor. Alegria, alegria, gente. Vai. Tava doido pra te ver, agora sim, tenho tanto pra contar. Pra te contar, eu não fiz por merecer, resolvendo me afastar. Pode até não parecer, foi pra não te magoar. Pra não te magoar, vim cantar pra te cantar. Pra não te magoar, vim aqui pra te buscar. Pra não te magoar, quero ver cê não gostar. Pra não te magoar, senta aqui que eu vou contar. Meu amor não é brinquedo, nem segredo pra guardar. Fiz do samba o meu enredo, fui a lutar bem mais cedo. Só pra não te magoar, pra não te magoar. Vem com a gente. Vim cantar pra te cantar, pra não te magoar. Vim aqui pra te buscar, pra não te magoar. Quero ver cê não gostar, pra não te magoar. Senta aqui que eu vou contar. Vai, minha viola. Vamos arrastar a chinela, vai. Se acabar meu argumento, acrescento teu olhar. Multiplico o sentimento, mais de vida esse momento. Só pra não te magoar. Pra não te magoar, vim cantar pra te cantar. Pra não te magoar, vim aqui pra te buscar. Pra não te magoar, quero ver cê não gostar. Pra não te magoar, senta aqui o meu. Vai que tá bom demais, hein? Vim cantar pra te cantar. Pra não te magoar, vim aqui pra te buscar. Pra não te magoar, quero ver cê não gostar. Pra não te magoar, senta que eu vou contar. Pra não te magoar, senta que eu vou contar. Pra não te magoar, senta aqui que eu vou contar.